não escuta. Geração cifrão, só puta e sem ficção. Os amigos natura, vacilão. Tô só marcando a viatura, registrando a vida dura e te xingando nas alturas. Então sai fora, irmão, irmão, se assim eu posso dizer. Espaço na sola da bota que eu guardei pra você. Mas o que, que eu posso fazer se com meu olho baixo eu já não acho motivos pra ter que te aturar, neguinho? Chega pra lá que eu não vejo a hora do fim desse blá blá blá. Blá blá blá. Skin ding ding ding, escunda gunda. Mas já tá bom pra mim já dá. Valeu, vai, pega e se adianta. Que é tanta ideia torta, corta o efeito da planta. Passa pela porta e vê se nem manda notícia. Que senão nosso assunto vira caso de polícia. Eu já sabia que ia terminar assim. Se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear. Eu já sabia que ia terminar assim. Se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear. O moleque é foda, isso é mal de família. Então, seu Dark tá orgulhoso, seu Dark tá orgulhoso. Porque a gente planta amor pra colher no dia a dia. Problema a gente resolve pra não ficar de ingresia. O mundo nunca deu mole pra mim. O que é meu é fato. Aqui não tem tempo ruim, ele disse. Cash rules everything around me green. Quem disse que precisa ser assim? É porque o tempo fechou e você é a bola da vez. Ele já disse o blá blá blá. Fica por conta de vocês. Fica por conta de vocês, neguinho. Vai botando a cara porque é a bola da vez. É que vagabundo fala. Fala muito, mas pouco faz. Não gastar meu tempo porque ele não volta atrás. Quer bater de frente, cê vai ter que crescer. Minha família respira rap antes mesmo de você. Sabia que ia terminar assim. Se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear. Eu já sabia que ia terminar assim. Se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear. Que ia terminar assim. Se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear.